Bela e a Fera. Era uma vez um príncipe muito belo, mas também muito egoísta e insensível. Numa noite fria de inverno, uma velha senhora bateu à porta de seu castelo para pedir abrigo. O príncipe cruel se recusou a acolher a pobre mulher. Então ela revelou que era uma feiticeira. Para castigar a atitude do insensível, ela lançou um poderoso feitiço sobre o príncipe e todos os outros habitantes do castelo. O príncipe se transformou em uma fera terrível e todos os seus criados se transformaram em objetos domésticos. Madame Samovari, a cozinheira, e o seu filho Zipe foram transformados no bule e na xícara. Orloge, o mordomo, transformou-se no relógio e Lumière, o maître, no candelabro. De acordo com o feitiço, o príncipe e todos os criados voltariam a ser humanos somente se o príncipe aprendesse a amar e tivesse esse amor retribuído até o seu aniversário de 21 anos. Envergonhado da sua aparência medonha, a fera se manteve escondida em seu castelo, de onde podia ver o mundo exterior através de um espelho mágico. Não muito distante do castelo, vivia uma linda jovem chamada Bela. Ela sonhava com uma vida de aventuras e alegrias, mas na pequena vila onde morava, a única aventura que podia ser encontrada estava nos livros que ela adorava ler. Gaston, um caçador que morava na mesma vila, não se interessava por livros, mas se interessava por Bela. Ela é a garota de sorte com quem um dia me casarei. Ele se gabava para os amigos. Bela, por outro lado, achava que Gaston era um briguento que só pensava nele mesmo. Por isso, não tinha a menor intenção de se casar com ele. Num dia nublado de inverno, o pai de Bela, Maurice, deu início à sua jornada. No caminho rumo à floresta, ele e seu cavalo, Felipe, se perderam. Ao cair da noite, Maurice buscou abrigo em um castelo sombrio, o mesmo onde vivia a fera. Maurice foi recebido pelos criados da fera, Orloge e Lumière. Eles ficaram felizes por terem companhia e o acolheram com prazer. Maurice ficou surpreso ao saber que os criados do castelo tinham sido transformados em objetos domésticos, mas mesmo assim resolveu passar a noite ali, pois havia encontrado um lugar quentinho para ficar. Orloge, no entanto, ficou preocupado com o que poderia acontecer caso seu senhor descobrisse que eles tinham um hóspede inesperado. A fera era muito brava e não gostava que ninguém do mundo de fora o visse. Quando a fera descobriu que Maurice estava no castelo, ele vociferou. Você não é bem-vindo aqui! A fera achou que Maurice tinha vindo caçoar de sua aparência horrível e por isso prendeu na masmorra. Maurice ficou muito assustado. Na manhã seguinte, o cavalo de Maurice chegou sozinho à vila. Bela logo soube que algo terrível tinha acontecido. Onde está o meu pai? Ela perguntou ao animal. Leve-me até ele. Em seguida, ela subiu no cavalo e cavalgou rumo ao castelo da fera. Bela cruzou os portões e entrou no castelo com muita bravura, mas a sua coragem foi em vão. A fera se recusou a soltar Maurice. Não há nada que você possa fazer, disse a fera. Ele é meu prisioneiro. A fera só concordou em soltar Maurice quando Bela se ofereceu para ficar no lugar do pai para sempre. Maurice voltou para a vila em busca de ajuda. Preciso de ajuda! Ele trancou Bela na masmorra! Ele gritava. Acalme-se, Maurice. Quem trancou Bela na masmorra? Perguntou Gaston. A fera! Um monstro terrível! No mesmo instante, Gaston começou a planejar o seu próximo passo. Salvaria Bela e a convenceria a se casar com ele. Enquanto isso, no castelo, os criados faziam tudo para que Bela se sentisse em casa. Orloge, Lumière, Madame Samovari e o pequeno Zipe sabiam que se a Bela e a fera se apaixonassem, O feitiço se quebraria. A fera não achava que uma moça tão linda quanto bela pudesse se apaixonar por ele. Mas os criados tinham esperanças. Eles até mesmo prepararam um maravilhoso jantar à luz de velas para Bela, com música e tudo mais. Os garfos, as colheres, os guardanapos e os pratos dançaram juntos para alegrar a noite. Eles imaginavam que se Bela começasse a gostar do castelo, ela poderia se afeiçoar ao senhor deles também. Desde que Bela pisara no castelo, a fera tinha sido muito mais gentil com ela do que com seu pai. Ele até permitiu que ela ficasse em um quarto, em vez de permanecer na masmorra. A fera até salvou Bela dos lobos, que a atacaram quando ela saiu do castelo. E quando a fera foi ferida pelos lobos, Bela o ajudou a voltar para o castelo e cuidou dos ferimentos. A fera ficou sensibilizada com toda a gentileza de Bela. E, um dia, ele decidiu fazer algo especial para ela. Bela, ele disse, tem algo que eu gostaria de lhe mostrar, mas primeiro você terá de fechar os olhos, pois é surpresa. A fera levou Bela para uma sala e então disse que ela poderia finalmente abrir os olhos. Nunca vi tantos livros em toda a minha vida, Bela exclamou. São todos seus, disse a fera. A cada dia que se passava, a fera tentava ser o mais agradável possível. Bela foi lentamente se afeiçoando a ele. Uma noite, eles tiveram um jantar romântico. A fera se vestiu com muita elegância e Bela usou um belo vestido amarelo. Eles conversaram e riram muito. Depois, valsaram lindamente ao redor do salão. Mas o coração de Bela ainda doía por seu pai. Se eu pudesse ao menos vê-lo novamente, ela contou à fera. Existe um modo, ele respondeu. Em seguida, a fera colocou um pequeno espelho nas mãos de Bela. Este espelho irá lhe mostrar tudo. Tudo que você desejar ver. Bela pediu para ver o pai. A imagem de Maurice surgiu no espelho, mas ele parecia muito cansado e doente. Ele pode estar morrendo e não tem quem cuide dele. Bela contou à fera com muita tristeza. Então, você deve partir. Apressou a fera. Ele amava muito Bela para continuar mantendo-a afastada do pai, apesar de saber que ela era a sua única esperança de quebrar o feitiço. Bela retornou à vila e cuidou da saúde do pai. Lá, ela contou a todos quanto a fera tinha sido gentil. Gaston ficou enfurecido e se apossou do espelho mágico que a fera havia dado para Bela. Depois, ele disse a todos os moradores da vila que a fera era perigosa e deveria morrer. Então, ele conduziu uma multidão enfurecida ao castelo. Madame Samovari tentou alertar a fera de que o castelo estava sendo atacado, mas depois que Bela tinha ido embora, ele havia perdido a vontade de viver. Isso não tem importância agora, disse a fera. Deixe que entrem! Mas os criados da fera não desistiram assim tão facilmente. Com todas as forças, eles lutaram contra a multidão da cidade. Quando finalmente conseguiram afastar o grupo, eles festejaram, pois tinham conseguido vencer. Gaston, no entanto, ainda ficou pelos arredores. Ele encontrou a fera e a atacou. Logo os dois estavam brigando no alto do castelo. Durante a batalha, a fera ouviu ao longe a voz de Bela. Ela havia voltado. Com as esperanças renovadas, ele agarrou o taco de Gaston e os dois lutaram corpo a corpo. Em sua última tentativa de matar a fera, Gaston perdeu o equilíbrio e despencou para a morte. Com isso, a luta finalmente chegou ao fim. Bela correu em socorro da fera, que estava muito ferida. Você voltou! A fera sussurrou. Lágrimas escorreram dos olhos de Bela, molhando a fera. É claro que eu voltei! Ela afirmou. Eu te amo! Com essas palavras mágicas, o feitiço se quebrou. A fera se transformou em um belo príncipe. E os criados se transformaram em humanos novamente. É um milagre! Declarou Lumière. Finalmente, Bela havia encontrado o que sempre sonhara. Uma vida repleta de alegrias, romance e aventura. E assim, ela e o príncipe viveram felizes para sempre.